quantas pedras no caminho que eu retirei, quantas pontes inseguras que atravessei, muros obstruindo, tempestades caindo, das cinzas fui surgindo toda vez que eu falei pra chegar até aqui. Pisei firme no concreto, dei continuidade nos planos do arquiteto. Eu dei a minha vida, o meu sangue na trincheira, meu sonho, minha meta, quero tê-lo sempre perto. Mantive o dialeto, o papo sempre reto, corri pelo certo pra conquistar a vitória. Errado ou correto, minha vida são meus versos. O que faço eu confesso, nunca nego minha história. Vários passarão, mas poucos passarinho. Levanta melhor voo quem trilha um bom caminho. Com os pés no chão, almejando o universo. Se toquei seu coração, já é progresso. Minha sina, minha vida, minha história. Minha meta, minha trilha, trajetória. Minha vitória não depende de sucesso. Mas se toquei seu coração, já é progresso. Minha sina, minha vida, minha história. Minha meta, minha trilha, trajetória. Minha vitória não depende de sucesso. Mas se toquei seu coração, já é progresso. E o inimigo dessa fita sou eu mesmo. E o meu amigo lado a lado sou eu mesmo. Se Deus tá comigo, só preciso de coragem. Carregar minha bagagem na viagem, nunca esmo. Se tudo for miragem, vou virar realidade. Pra quem vive na margem, só quer oportunidade. Favela melhorou, só que da porta pra dentro. Do lado de fora, continua sem massagem. A rua é meu foco, respeito o sinal vermelho. Se a saúde pede pausa, eu a valorizo. O sonho se desfaz, quando a meta é só dinheiro. Mas eu canto por amor, esse é meu objetivo. Meu sonho de criança, virar cantor de rap. Hoje educador, passo a letra pros moleque. Desistir é pros fracos, eu tô firme na missão. Quando a concluir, outros continuarão. Minha sina, minha vida, minha história. Minha meta, minha trilha, trajetória. Minha vitória não depende de sucesso. Mas se toquei seu coração, já é progresso. Minha sina, minha vida, minha história. Minha meta, minha trilha, trajetória. Minha vitória não depende de sucesso. Mas se toquei seu coração, já é progresso. Minha sina, minha vida, minha história. Minha meta, minha trilha, trajetória. Minha vitória não depende de sucesso. Mas se toquei seu coração, já é progresso. Minha sina, minha vida, minha história. Minha meta, minha trilha, trajetória. Minha vitória não depende de sucesso. Mas se toquei seu coração, já é progresso.